As pessoas muitas vezes querem discutir com marxistas, com esquerdistas e comunistas em geral, partindo do pressuposto que estão num debate teórico com eles. E não percebem que o marxismo ele é, de muitas maneiras, algo que está além das próprias ideias em si. O marxismo é, de fato, uma proposta mais próxima de uma proposta religiosa. Sua natureza tem até essa característica espiritual. Se você observar, o marxismo é, de diversas maneiras, uma usurpação. Veja, ele é uma usurpação e até uma paródia mal feita aí da própria religião cristã e do pensamento, da mentalidade judaico-cristã e daquilo que a própria civilização ocidental construiu. Se você observar bem, o marxismo, ele absorve, ele toma para ele, né, tudo aquilo que foi desenvolvido como ideia, como estrutura, como pensamento, como mentalidade, tudo aquilo que existia na civilização ocidental, que veio da mentalidade judaico-cristã, que veio da religião cristã. E aí o marxismo pega tudo isso e retém com ele, de maneira usurpatória, claro, como se ele, marxismo, fosse o possuidor legítimo dessas qualidades e dessas conquistas. O marxismo não cria nada e toma tudo para ele. Então foi dessa maneira que, por exemplo, o marxismo se apropria da linguagem cristã. Então você vai ver ele falando de pobres, ele falando de justiça, ele falando de igualdade, ele falando essas coisas que estão dentro da linguagem cristã, ele falando contra a riqueza, contra a mentalidade do acúmulo. Veja, essas expressões, essas ideias, elas estavam todas já na origem do cristianismo, foram desenvolvidas dentro do cristianismo, mas de uma maneira completamente diferente como o marxismo ofereceu. Então o que que o marxismo fez? Ele foi lá, pegou toda essa linguagem, toda essa mentalidade, trouxe para ele, se apropriou, inverteu tudo e apresentou como se fossem ideias dele. Então, o marxismo ele é um usurpador. Mas não apenas da linguagem, e eu acho que isso é importante, não apenas da linguagem, mas há algo mais. O marxismo se apropria também como aquele que vai oferecer às pessoas a possibilidade de resolver seus problemas, tanto problemas presentes, materiais, né? Como também ele se apresenta como aquele que vai solucionar a expectativa, vai dar às pessoas a solução daquilo que elas esperam. O que eu quero dizer é que o marxismo apresenta-se também com um caráter salvífico, de salvação, como sendo a via de salvação para a humanidade. Ou seja, ele toma do cristianismo não apenas a linguagem, ele toma também a própria essência, a própria natureza, a própria razão de ser do cristianismo. E vocês acham que eu estou falando, exagerando? Talvez haja pessoas que acreditem que eu estou exagerando quando eu falo isso. Que é isso? Não. Marxismo é só uma ideia política e tal. Não é, não é. O marxismo ele tem essa característica de tomar para si aquilo que o mundo construiu e dizer-se herdeiro, assim. Nós somos os herdeiros dessas conquistas e a interpretação disso tudo está aqui no que estamos dizendo. Então, o marxismo ele é uma tentativa de substituir tudo. Sério, substituir tudo. Não apenas politicamente, mas espiritualmente, moralmente, em todos os sentidos. Se você acha que eu estou exagerando, vou ler rapidinho aqui o que escreveu Lenin. Ele escreveu esse artigo chamado Três Fontes e Três Partes Integrantes do Marxismo por ocasião de 30 anos da morte de Karl Marx. E ele escreve assim, só um parágrafo que eu vou ler para vocês entenderem. A doutrina de Marx é todopoderosa, olha a expressão, a doutrina de Marx é todopoderosa porque é verdadeira, é completa e harmônica. Veja. Aqui ele já dá uma expressão assim de totalidade que normalmente nós só vemos em escritos religiosos, tá? Então veja o caráter espiritual e religioso que é dado a Karl Marx. Sua doutrina é toda poderosa porque é verdadeira, é completa e harmônica, dando aos homens uma concepção do mundo íntegra, intransigente em face de toda superstição, de toda reação e de toda defesa da opressão burguesa. Ou seja, uma concepção do mundo íntegra. Ou seja, ele tem... ele se tem o marxismo como algo que explica o mundo, explica a existência. Se isso não é um caráter espiritual, um caráter religioso, eu não sei mais o que é. O marxismo é o sucessor, Lenin falando, o sucessor natural do melhor que a humanidade criou no século XIX. A filosofia alemã, a economia política inglesa e o socialismo francês. Aqui está uma declaração aberta para que todos entendam. Olha, tudo que foi criado na civilização ocidental, e aqui é a representação da civilização ocidental, que é, civilização ocidental, nós podemos dizer que é a construção do próprio, dentro do próprio cristianismo, o marxismo vem e se apresenta como o sucessor natural. Veja, então, eu não estou exagerando quando eu falo que o marxismo é mais do que uma ideia política. Não sou eu que escrevi isso aqui foi Lenin. O marxismo ele se apresenta como algo que vai substituir tudo aquilo que nós sempre tivemos como civilização, como nossa fonte de sustento moral e espiritual. Então quem acha que o marxismo é apenas uma ideia, que é quando você fala, conversa, debate com um comunista marxista, você está apenas debatendo teorias, engana-se redondamente. É bem mais que isso. O marxismo é, sem dúvida, uma manifestação espiritual. É um produto dos tempos, sim. O marxismo é um produto da própria época. E eu chego a dizer um pouco mais o que é, assim, até um tanto polêmica, eu sei, mas eu digo que o marxismo é até um filhote de um cristianismo desiludido e cansado, de uma Europa cansada no século XIX, acabou parindo essa aberração que se chama marxismo. Então o marxismo ele acaba sendo um bebê monstro da própria civilização ocidental. Por isso que atacar o marxista, o marxismo, as ideias marxistas, apenas no campo político, é inócuo, não adianta. Você não discute com um religioso por meio de ideias. Seria a mesma coisa que você querer derrotar o demônio a vassouradas. Não é assim que funciona. O espírito marxista, e eu digo isso porque o marxismo é uma concepção espiritual, então o espírito do marxista ou do marxismo, ele só pode ser derrotado ou encarado, pelo menos, se você atacá-lo em várias frentes, né? Não apenas nas ideias. Claro, você pode usar as ideias também para atacá-lo, mas também não apenas como força política, porque isso é só um dos aspectos do marxismo. Mas é preciso que também você possa encará-lo como um poder cultural, como um poder espiritual, como uma força sutil e invisível. E esse tipo de força você não vence apenas com palavras. Você vence isso aí com demonstração de força, com demonstração de autoridade, e eu vou mais longe, com inteligência e, quem sabe, até com muita oração e muito jejum. Porque quando nós lidamos com uma ideia tão terrível e tão criminosa, tão sorrateira e tão usurpadora como o marxismo, nós não podemos tratá-lo como algo normal. É algo que está além do campo das ideias. É algo certamente espiritual.